até que veio alguém e me falou: meu filho, eu te amo e aqui estou. Minha vida ele mudou no segundo, mudou no segundo. Tirou-me lá das trevas e do mundo e aqui estou. E aqui estou. E agora eu sou mais feliz do mundo. Agora eu sou o homem mais feliz do mundo. E agora, agora eu sou o homem mais feliz. Pelas lutas que eu já passei, aceita Cristo agora em seu coração, em seu coração. E ele vai tirar você do chão. Ele vai te transformar em um segundo, vai te tirar das trevas e do mundo, e você será o homem mais feliz do mundo. Você será o homem mais feliz. Você será. Você.